Quando nasci, uma simples escolha da minha mãe determinou algo sobre mim que todos saberiam. O meu nome. Mas existe muito sobre Isadora que guardo pra mim. E apenas pra mim. No secreto, no meu quarto. É aqui, longe dos olhos de todos, que convivo com as minhas inseguranças, medos, desafios. É aqui, sozinho, que enfrento minhas desilusões, fraquezas, erros, além de todas as difíceis escolhas que, assim como você, tenho que fazer todos os dias. Mas existem momentos em que tudo isso é muito pesado para que eu lide sozinho. Quando isso acontece, preciso de alguém para compartilhar todas as minhas emoções, sonhos e ansiedades. Hoje é um desses dias. Então, novamente convido para entrar no meu quarto aquele que mais confio. Entre, Jesus. Guia-me mais uma vez. Sente-se aqui do meu lado. Preciso conversar contigo para te contar os meus segredos.